Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por haverem se inscrito neste curso, que para todos nós é tão importante. E vocês estão vendo aqui, este fundo aqui, tudo arrumadinho, bonitinho. Né? Vocês devem estar pensando, puxa vida, finalmente melhorou o nível do negócio. Né? Mas é porque vocês não viram a bagunça aqui em volta, que o pessoal da mudança deixou, pilhas de caixas. Né? O negócio está catastrófico aqui. Mas, de qualquer modo, estamos muito contentes de estar no escritório, de ter as nossas coisas de volta, depois de um ano e meio de ficarem no depósito, inclusive os livros do Mário Ferreira, que eu só consegui recuperar aqui, duas semanas atrás, alguns deles. Né? Inclusive os manuscritos, os originais datilografados que eu tenho, eu não consegui localizar ainda no meio de 50 caixas. É uma pena, porque eu desejaria mostrar alguns desses originais datilografados para vocês. Uma coisa que sempre me perguntam é se você admira tanto o Mário Ferreira, você o exalta, diz que talvez tenha sido o maior filósofo do século XX, não do Brasil, mas na escala mundial, porque você jamais o cita e jamais utiliza os conceitos dele no seu próprio trabalho, nas suas próprias análises filosóficas. O motivo é muito simples. Eu considero o Mário Ferreira o maior dos platônicos que já existiam. Se você pegar todos os filósofos platônicos ao longo da história, nenhum deles alcança o nível do Mário Ferreira. E eu, em primeiro lugar, não sou um platônico de maneira alguma. E todo o esforço filosófico do Mário corresponde exatamente àquilo que eu jamais quis fazer, jamais faria e acho que eu não deveria fazer. Então, isso quer dizer que eu sigo uma orientação filosófica radicalmente diferente da do Mário e tenho por ele uma apreciação imensa, apreciação e gratidão por tudo que ele fez pelo Brasil, do qual o Brasil ainda não tirou o devido proveito. Mas, para mim, ele não serve de exemplo de maneira alguma, sobretudo no encaminhamento total do seu esforço filosófico, que nós, nesse curso, vamos tentar caracterizar da melhor maneira possível. Antes de entrar no conteúdo da filosofia, seria bom dizer algo sobre o estado da obra do Mário Ferreira. Por uma coincidência, feliz ou infeliz, esta semana me enviaram alguns posts colocados na internet pela E-Realizações, não sei por iniciativa de quem, se do seu proprietário, Edson Oliveira, ou de outra pessoa, afirmando que, ao contrário do que eu estou dizendo há quase 20 anos, os livros do Mário Ferreira, na sua última fase, que compõe a Enciclopédia das Ciências Sociais, Ciências Filosóficas e Sociais ou Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Culturais, ele há uma hesitação no título e eu acabei resumindo por Enciclopédia das Ciências Filosóficas para simplificar o negócio, foram redigidos pessoalmente pelo Mário com todos os cuidados literários de um preparador de originais. Assim, esta tese para mim é a coisa mais absurda que eu ouvi em toda a história da filologia universal. Eles dizem isso pelo seguinte: uns 12 anos atrás, eu e alguns alunos estávamos preparando originais do Mário Ferreira para publicação. E estavam prontos a tratar de esquematologia e a teoria geral das tensões, que são livros de uma importância extraordinária. E, nesta altura, a E-Realizações comprou os direitos da obra do Mário, comprou por uma bagatela, aproveitando que a família do homem estava em dificuldades, e decidiram lançar os livros mais ou menos no estado em que estavam, gabando-se de haver conferido as várias edições, que é o que normalmente se faz com livros. Você confere as várias edições até chegar à última e você ter o que se chama a expressão da última vontade do autor. Só que, no caso do Mário, isso não adianta, porque todas as edições estão erradas, todas elas têm deficiências monstruosas. Então, seria preciso ou conferir com as gravações e fazer uma retranscrição, mais correta, como se fez, por exemplo, eu sempre cito o livro do Bernard Lonergan, o Topics in Education, que é um livro extraordinário. Esse livro resulta das transcrições de vários cursos que o Lonergan deu, e a sua reestruturação custou 5 anos de trabalho a uma equipe de mais de 10 pessoas. Então, aí saiu um livro que se lê com começo, meio e fim. Eu digo, é isto que tem que fazer com o Mário. Quer dizer, você tem que redigir com base em meros rascunhos. Alguns rascunhos orais, gravações, e outros rascunhos escritos, que são as transcrições feitas geralmente pela esposa dele, Dona Yolanda. E era esse o trabalho que nós tínhamos que fazer. Em muitos casos, vamos dizer, a obscuridade do texto era tal que você tinha que partir para o que se chama em filologia a reconstituição conjetural. Quer dizer, você tentar captar o que o sujeito estava tentando dizer, tá certo? E distinguindo do que ele conseguiu dizer. Mas, e nós estávamos nesse trabalho quando a realização decide começar a soltar os livros do Mário. E eu pedi a eles que esperassem mais um pouco até nós termos mais alguns livros prontos para eles começarem a soltar isso. Não posso esperar, vou soltar assim mesmo. E soltou, né, vários livros com prefácios, introduções cada vez piores, e os livros no mesmo estado em que estavam na última edição impressa em vida do autor. Eu fiquei louco da vida, rompi minhas relações com a realização, parei de trabalhar com a realização por causa disto. Eu nunca havia reclamado dessa editora por nada, apesar de eu ter feito um trabalho de diretor editorial, eu praticamente fiz o catálogo inteiro da realização, nunca me pagaram um tostão, nunca reclamei, não ia brigar com eles por causa disso. Eu não brigo por picuinha, não brigo por dinheiro, tá certo? Mas, peraí, mexeu no Mário, aí o negócio é grave, eu não posso subscrever uma cachorrada dessa, não posso ser cúmplice de uma coisa dessa. Então, me afastei da realizações, e isto deve ter ficado atravessado na garganta deles até hoje, e esta semana, então, soltaram lá umas fotos de originais do Mário Ferreira, datilografados, com correções de próprio punho, e dizendo, olha aqui a prova de que ele redigiu tudo pessoalmente e de que ele era muito meticuloso nas traduções, tinha muita consciência literária, etc., etc. Ora, se o Mário tivesse consciência literária, se ele tivesse posto essa consciência literária em ação na produção dos seus livros, eu teria que chegar à conclusão que ele é um analfabeto, que ele seria um dos piores autores brasileiros de todos os tempos, porque o número de erros que subsistem nos seus livros impressos é muito, muito impressionante. Erros, hiatos, saltos, impropriedades, né? Tipo assim, os predicáveis de Aristóteles são 4, primeiro, segundo e terceiro. Né? Coisas desse tipo são abundantes. Não? De maneira que, se o autor disto fez uma revisão e deixou passar isso, então ele ou estava gagá, tem algum problema na cabeça, ou ele é realmente um mau escritor. Ora, mau escritor o Mário não é, porque nós temos alguns textos que foram escritos de próprio punho, tá certo? E que alcançam uma certa perfeição literária. Nunca assim, uma coisa de grandeza artística, isso nunca, mas era um escritor bastante razoável. Tá certo? Por exemplo, A Filosofia da Crise, eu acho o livro dele que está mais bem escrito, um livro mais elegante. Você vê que isso foi redigido de próprio punho. Mas em outros, né, tantos erros passaram que a hipótese dele ter os redigido pessoalmente é um insulto à memória dele. Tá certo? Então, agora, de qualquer modo, o fato da realizações divulgar isso esta semana é até um upgrade na história do anti-olavismo, porque quando você passa de imputações criminais à discussão sobre os manuscritos de um filósofo, bom, já é um upgrade, subiu o nível da coisa, né? Mas é apenas, novamente, é picuinha, isso aí é assim, é raivinha, tá certo? O cara quer reafirmar, não, nós temos o direito de publicar as coisas nesse estado porque esta foi a última versão aprovada pelo autor, fez uma revisão minuciosa com todas as correções, etc, etc. Ora, se fosse isso, então teríamos que admitir que o Mário é semi-analfabeto. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. É dois exemplos entre milhares. Veja esta frase. Socializar é um artigo, um capítulo do livro Análise de Temas Sociais, que ele está falando do socialismo. Socializar é tornar social o que antes não era. É dar à sociedade ou tomar no sentido da sociedade o que não era. Epa! Não era o quê? É? Dar à sociedade o que antes não era. Não era o quê? É? Dar à sociedade o que antes não pertencia à sociedade, ou chamar de social o que antes era chamado de outra maneira. A frase denota exatamente o típico hiato da fala oral. Isso na fala oral é admissível, no escrito não. Logo na frase seguinte: portanto, dizer-se social e falar-se em socializar ou socialização, ainda não se fala em socialismo, como muitos confundem. Opa! Você tem dois hiatos do mesmo tipo, na mesma frase. Portanto, dizer-se social e falar-se em socializar ou socialização, ele quer dizer, ao falar-se em socialização, ainda não se fala em socialismo. Não é isso? E depois, como muitos confundem. Espera aí. Também você está vendo o hiato aqui. Esse hiato é muito comum na fala oral, sobretudo brasileira. E os livros do Mauro estão cheios disso. Então, é uma questão de você reconstruir a frase dentro do espírito da coisa, sem você deformar o significado, para encontrar o equivalente escrito daquilo que, na fala oral, pode ser expresso de uma maneira capenga, sem prejuízo do conteúdo. Isso seria o normal. Este tipo de revisão que tem que se fazer. E, agora, a realizações a pegar-se a este mito, tá certo? Baseado nas fotos de originais datilografadas, é ainda mais absurdo pelo seguinte: o fato de você mostrar um original datilografado com correções do autor quer dizer que ele redigiu aquilo ele mesmo? Por que que as correções não podem ter sido feitas numa transcrição? Eu tenho aqui nos meus cursos centenas de páginas de transcrições corrigidas com a minha mão. Não quer dizer que eu redigi aquilo. Quer dizer, é um perfeito non sequitur, uma coisa não prova a outra. E o fato de as pessoas não... essas pessoas, esses especialistas da realizações que estão empenhados agora na reconstituição do texto do Mário Ferreira, como eles não percebem esse tipo de hiato, eles acham que isto pode ter sido redigido de próprio punho pelo maior dos filósofos brasileiros, mostra que são... não é que não entendem de Mário Ferreira do Santo, que são incultos, são analfabetos. Analfabetos funcionais. Quer dizer, é uma coisa gravíssima uma obra desta importância estar na mão de analfabetos funcionais presunçosos. Bom, é claro, é melhor do que isso, do que a obra ser totalmente ignorada. Porque aconteceu o seguinte: quando eu tomei conhecimento da obra do Mário, eu naturalmente fui procurar os seus alunos, discípulos e conhecidos. Eu não vou citar nomes agora, tá certo? Mas procurei vários deles e eu percebi o seguinte: nenhum deles tinha entendido a do que o Mário falou. E eram pessoas que tiraram algum proveito, inclusive dos seus cursos de oratória e retórica, que pouco ou nada tem a ver com a sua obra filosófica, que fizeram carreira na política, no ensino universitário, etc. Ganharam muito com a convivência do Mário, mas pessoalmente não tiraram nenhum proveito da filosofia dele, tá certo? E nada fizeram em favor dela, nem poderiam ter feito porque não estavam entendendo. Houve um, por exemplo, até padre, telefonei para o homem, ele disse: ah, o Mário era comentador de Nietzsche. Eu não respondi: olha, meu amigo, comentador de Nietzsche é a sua mãe, porque era um sacerdote católico, mas deveria ter dito, né? A mesma ideia eu vi no grande Miguel Reale. Miguel Reale também entendia o Mário neste sentido. Falei: bom, mas o Miguel Reale é outro gigante, tá certo? Eles não se compreendiam, né? Isso pode acontecer muitas vezes na vida, certas disputas, hostilidades e ignorância mútua. Um sujeito que não, um grande filósofo que não entende a filosofia do outro, nem é capaz de avaliar a grandeza do outro. Então, perdoa-se também. Mas e aqueles que eram mais jovens, foram alunos dele, tá certo? E acabaram fazendo carreira no próprio círculo Né? Teve um até que era um sujeito que era um alto dignitário maçom. E eu cheguei para o cara e falei, olha, nós precisamos fazer algo pela obra do Mário, não pode ficar assim, etc, etc. Ele nunca é um cara que nunca escreveu nada de filosofia, mas era uma pessoa que falou, bom, o cara está na maçonaria, é uma pessoa importante, né? Não é um Zé Mané, né? E daí ele empinou o nariz e falou, não, mas o Mário tem aqueles negócios meio esotérico. Eu falei, ô Raio, você não é esotérico, você é maçom, pô. Quer dizer, a maçonaria deixou de ser esotérica agora, né? Então, faz milênios que é esotérico, agora não é mais. Daí vira as costas e foi embora. Não, também não vou dizer o nome do cara. E, em suma, foi uma desilusão. A família dele, a mulher e os filhos, quando ele disse, olha, o Mário foi um dos grandes filósofos da humanidade, não é do Brasil. Eles me olharam assim com aquela cara de, esse rapaz saiu do pinel agora mesmo. É? Então, eu falei, bom, em suma, ninguém está entendendo coisa nenhuma. Pior, as edições dele era uma coisa de uma feiura, de um, né, edição kit, né, que parecia livrinho de culinária, pô, na melhor das hipóteses. Alguns nem isso, parecia livrinho do Carlos Zéfiro. Né? Então, é o seguinte, você precisa de uma certa coragem para você saltar sobre esta aparência vulgar, feia, grosseira, e se ater ao conteúdo e perceber a grandeza ali. E isso aí, meu filho... Eu vou dizer, antes de mim, ninguém teve a capacidade de fazer isso, simplesmente não tiveram. O Mário transcendia a cultura brasileira, transcendia o horizonte de consciência, tá certo? Da comunidade intelectual inteira. E eu pude ver isso por quê? Justamente porque eu sou um cara de fora, não tenho satisfação a dar a ninguém. Eu também sempre mantive a minha independência tanto quanto o Mário manteve, tá certo? Com uma diferença. Eu sei lidar com a sociedade brasileira e ele não sabia. Isso foi um detalhe fundamental. Porque ele tinha grandes planos pedagógicos para o Brasil. E tudo deu em absolutamente nada. Eu não posso dizer a mesma coisa de mim. Eu não posso dizer, ah, eu sou um gênio incompreendido. Gênio eu não sei se eu sou, mas compreendido eu sou. Né? Então, quando você vê aquela multidão na rua, do lado tem razão, tá falando... Aí é que nem o Rolando Lero, capetei a vossa mensagem. Né? Então, eu também, e não é só por isso, é porque eu tenho vários alunos, tá certo? Cujos escritos eu acompanho e que vejo que estão entendendo perfeitamente o que lhes ensinei, não só estão entendendo, como estão levando adiante. Até na esfera do mar, tem um cidadão chamado Renan Santos, eu não sei direito quem é, porque tem vários caras chamados Renan Santos, que eu digo, eu acho que o Renan, hoje ele conhece mais o Mário Ferreira dos Santos do que eu, pelas coisas que ele escreve. Né? Então, eu posso dizer, o meu trabalho pedagógico não foi em vão. Ele funcionou, ele frutificou, está frutificando e vai frutificar ainda mais. Tá certo? E o Mário não. Eu digo, mas por que aconteceu isso? Né? Vamos dizer, intelectualmente, vamos dizer, eu não me comparo com a estatura do Mário. Tá certo? Eu acho que ele era um filósofo muito maior do que eu. Embora eu sou um filósofo diferente e sigo outra linha, por que ele não conseguiu? Então, este dado biográfico, vamos dizer, o fato de o Mário ter obtido uma certa audiência em vida, mas nada ter frutificado, porque os livros dele fizeram um grande sucesso, ele inventou esse sistema de vender livro de porta em porta, vendeu um livro que não acabava mais, ele disse, o negócio tinha 11, 12, 13 edições, e depois que ele morreu, sumiu tudo. O genro dele, cujo nome eu esqueci, era um espanhol, ele me disse, olha, parece Macumba, porque... Hã? Fernando. Ele dirigia a editora do Mar. Ele disse, parece Macumba, porque depois que o homem morreu, nós não vendemos nenhum exemplar mais. Né? Então, quer dizer, realmente a coisa não frutificou, foi um esforço, não posso dizer estéril, mas são sementes que ainda estão guardadas, tá certo? E eu espero que frutifique, deve haver pessoas entre os meus alunos que tenham uma vocação mais ou menos parecida com a do Mário e que possam prosseguir isso aqui, tá certo? Então, outros estão mais numa outra linha, mais parecida comigo, né? Mas eu espero que o trabalho do Mário, através de nós, frutifique. E digo, o que nós devemos a realizações não é que nada, é menos 10%. porque eles estão atrapalhando. Estão atrapalhando. Com esta mito, esta mentira grosseira de que o Mário, vamos dizer, deu acabamento final aos seus textos com muita consciência literária, né? Então, primeiro, eles não sabem o que é consciência literária. Eu vou dar um exemplo de consciência literária, né? Que eu falei, de Herberto Salles, nosso amigo, que o Otto Maria Carpo classificou como maior exemplo de consciência artística da literatura nacional. Publicou o livro Cascalho, que era todo baseado no vocabulário de uma região que não existe mais, que é a região mineradora na Bahia, né? Que já acabou, os minérios da Bahia faz muito tempo. Ele conseguiu, eu acho que numa época onde já não havia mais mineração ali, ele conseguiu resgatar todo o vocabulário dos mineiros da época, escreveu o livro com base nisso. Cada edição ele botava mais palavras, e aperfeiçoava. Isso é consciência literária. Agora, você pegar uma transcrição de aula, fazer 4 ou 5 correções, falando, não é consciência literária nenhuma. Ademais, vejam, um exemplo característico. Eles pegam um artigo publicado no jornal e mostram. O Mário colou o artigo aqui numa folha de papel e fez correções, ali sim, correções meticulosas do lado. Só que é o seguinte, o artigo é de 1940. Nesta época, o Mário tinha, onde ele trabalhava numa editora, trabalhava para várias editoras, incluindo a Globo, e era um jornalista. Então ele escreveu aquilo como um trabalho jornalístico, não como um trabalho filosófico. Então é normal que nesta época ele tivesse os cuidados textuais que um jornalista tem. Só que nos jornais, hoje em dia, os repórteres não têm mais texto próprio. Então, quem tem texto próprio são jornalistas mais experientes, de 50, 60 anos, que estão, então, na mesa do copy desk, né? Corrigindo tudo, às vezes reescrevendo tudo. Mas, em 1940, os jornalistas tinham alguma consciência do valor da língua aí. Muitos escreviam muitíssimo bem, a qualidade do jornalismo na época não dá nem para comparar, tá certo? E acontece que a grande obra filosófica do Mário, ele não teve a inspiração dela antes de 1953 ou 54. Quando ele começa a publicar a série da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, é com o livro Filosofia e Cosmovisão, que é de 1954, e ele morreu em 1968, quer dizer, ele teve 14 anos para escrever a enciclopédia inteira, que tem 50 e tantos volumes. Então, produzindo na base de 3, 4 ou 5 volumes por ano. Como é possível ter consciência literária neste ritmo? É um ritmo que nós comparamos, por exemplo, com o de Balzac. Balzac escrevia mais ou menos no mesmo ritmo por ser forçado por contratos com editoras. Até tem a história do escritor que é acorrentado na mesa pelo editor, assim, que não pode sair dali enquanto não entregar o livro. E os manuscritos de Balzac estão repletos de erros. Quer dizer, Balzac tinha, claro que tinha consciência literária, um tremendo escritor, mas mesmo assim, o estilo de Balzac, isso é universalmente reconhecido, é bastante capenga, em comparação com a sua consciência de ficcionista, com a sua capacidade de estruturar histórias, criar personagens, descrever ambientes, tudo isso é extraordinário, mas o estilo é muitas vezes desleixado e capenga. Acontece o mesmo com Dostoiévski. Eu não leio Russo, mas quem lê diz que é assim. Tá certo? Então, quando um escritor é forçado a produzir nesse ritmo, é impossível que tenha os apuros da consciência literária. Isso é materialmente impossível. Não é isso? Então, o que a realização está fazendo é apenas camuflar, tá certo, esta monstruosidade que eles produziram com a edição do Mário Ferreira. Agora, muitas pessoas me perguntaram, não, mas vale a pena continuar comprando esse livro? Eu falo, bom, se você não tiver acesso aos textos de outra maneira, então que remédio? Vai ter que comprar essa porcaria mesmo. Mas se você puder comprar as edições originais, comprar a última edição, tá certo, você vai ter exatamente a mesma coisa que a realização está te dando, você vai ter isso mais barato, né? Com a vantagem de que esse volume terá um certo valor documental histórico, né? E com a sua, vamos dizer, a simplicidade da edição, que contrasta enormemente com o valor do do conteúdo, ela por si mesma é um documento histórico. Você veja, no Brasil dos anos 40, 50, 50, 60, se produzia altíssima filosofia com esta aparência editorial, gráfica, assim, brega, não tem outra palavra, é breguice, tá certo? Eu me lembro que quando quem me trouxe os livros do Mário Frederico pela primeira vez foi uma aluna, que hoje até mora nos Estados Unidos em algum lugar aí, mas não sei onde está, chamada Teresa Sanches. A Teresa tinha conhecido a família do Mário, trouxe os livros, e eu falei, mas que coisa mais brega, isso aqui deve ser uma bela porcaria. Quando eu comecei a ler, eu falei, opa, peraí, esse cara é completamente doido, ele é um dos grandes filósofos da humanidade, porque o que ele está dizendo aqui é muito sério, né? O que mais me espantava era o domínio que ele tinha do instrumental lógico desenvolvido ao longo de 2 milênios e tanto. Tá certo? Vamos dizer, desde Aristóteles até a lógica matemática, Frege, Wittgenstein, etc, etc. Tudo, ele dominava tudo. Falei, mas o que é isto? Isto não existe, né, no Brasil. Não pode, não cabe isto aqui no Brasil. E, no entanto, estava lá. Além da aparência gráfica, ainda tinha os problemas do texto. Quer dizer, com esses hiatos, essas coisas que às vezes parece criança falando, né? Então, quando eu fui à casa do Mário Ferreira com a Yolanda e eu vi aquelas rolos imensos de fita gravada, eu falei, bom, está explicado, ele fez tudo. Isso aí ou foi conferência gravada ou ele ditou, mas ditou para o gravador, não é ditar para uma pessoa que você pode... Eu gosto muito de ditar, mas você vai ditando e você já vai corrigindo na mesma hora. Se você fala para um gravador, não dá para fazer isso. Então, eu, por exemplo, eu não consigo escrever com um gravador. O pessoal fala, não, grava tudo. Sai uma bela porcaria. E, na época, a esposa e a filha dele, as duas Yolandas, disseram, não, ele quando ele... E o Fernando também, o genro também, disse a mesma coisa. Quando ele mandava esses originais para a gráfica, tudo cheio de problema, e a gente dizia que precisava ter uma correção, ele dizia, não vai dar tempo, mas depois eu morrer vai vir alguém e vai botar ordem nisso. Ora, este é um apelo que, para todos nós brasileiros, constitui uma obrigação. Ele está dizendo, não é algo que ele gostaria que nós... Algo que nós temos que fazer de qualquer jeito, em vez de ficar se apegando a esta... palhaçada de você mostrar um manuscrito original datilografado com 3 ou 4 correções e achar que é prova de que ele redigiu pessoalmente. Quer dizer, isso evidentemente é fraude. Né? Não há outra palavra para dizer isso. Né? Não sei se uma fraude consciente ou fruto da pura ignorância, mas de qualquer modo, o fato de tal edição ser entregue, uma obra desta importância ser entregue a pessoas incapazes de perceber, né, os defeitos típicos da oralidade dos quais esse escrito não chega, já é uma monstruosidade. Né? Agora, vamos definir em linhas gerais o que foi o esforço filosófico do Mário Ferreira dos Santos. Se você observa todos os livros que ele escreveu antes da filosofia e cosmovisão, como, por exemplo, Aquilo que Deus Falou aos Homens, ou O Homem que Nasceu Póstumo, etc., etc., você dirá o seguinte, o Mário era aquilo que na USP se chamava de um beletrista. O que é um beletrista? É um sujeito sem formação filosófica profissional, que tem ideias, tem algum talento literário e solta as ideias, assim, com um critério mais literário do que filosófico. Nós podemos citar como típico beletrista Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, inclusive, com uma dessas produções beletrísticas deles, que é A Crise da Filosofia Messiânica, ele teve a cara de pau de se apresentar no concurso para provimento da Cátedra de Filosofia na USP, evidentemente não foi aprovado. E ali havia 3 candidatos, era ele, era o Oswald de Andrade, o Vicente Ferreira da Silva e o João Cruz Costa. Não é isso? O João Cruz Costa é um sujeito que tinha alguma formação filosófica, tinha estudado na França, um negócio assim, mas nunca produziu nada de notável. Era assim, era um homem medíocre, bem intencionado, tal, estudioso decente, mas problema imediato. O Vicente era gênio louco. O Vicente mudava de filosofia toda semana, teve até uma época que ele ficou meio nazista. Falei, bom, a gente pode apreciar o gênio do cara, mas que raio de coisa é a filosofia do Vicente? Não dá para saber mesmo, porque ele morreu jovem num desastre de carro. E o livro A Crise da Filosofia Messiânica está cheio daquelas gracinhas do Oswald de Andrade, também tem algumas ideias muito boas. Mas a USP, quando foi fundada, ela sempre cultivou esse orgulho de ter o rigor da formação em comparação, em contraste com os beletristas, que são ensaístas filosóficos. Toda a produção do Mário, até então, até o ano de 1954, é puramente beletrística. É? Você vê que não é alguém que tenha o domínio da técnica filosófica de maneira alguma, embora seja, você ali já vê o gênio. Até, vamos dizer, nos comentários que ele fez à tradução do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, ali ainda tem um enorme coeficiente de beletrismo. Você não vê ali o pensamento organizado que aparece logo em seguida. O que aconteceu com o Mário na passagem de uma coisa a outra, eu não sei, e considero isso um mistério, como tal famoso estalo do padre Vieira. Mas me contaram que isso foi a Yolanda, filha dele, que me contou, confirmado também pelo Fernando. Disse que ele estava fazendo a conferência um dia e, no meio, de repente, ele parou a conferência e falou: peraí, eu tenho que parar a conferência porque eu tive uma ideia, tenho que ir para casa escrever. E começou a escrever os livros da série Enciclopédia. Parece que ele começou pelas teses do que seria o décimo volume dessa coleção, que era a Filosofia Concreta. Escreveu aquelas teses e depois começou a desenvolver volume por volume. Então, isso quer dizer que há parcelas da Filosofia Concreta que ele redigiu pessoalmente. Mas é só você verificar. No Filosofia e Cosmovisão tem coisas que ali, que como produção escrita de um autor, são absolutamente inadmissíveis. Mas como transcrição, brevemente corrigida, é perfeitamente aceitável e compreensível. Desde que você preencha os hiatos. Né? Na maior parte dos casos, o problema são realmente hiatos, quer dizer, tem palavras faltantes para completar a frase. Para você dar a ordem, a sintaxe correta. Né? Em geral, é este o problema. Às vezes, também, você tem partes faltantes, como esse caso dessa enumeração, quatro elementos, primeiro, segundo, terceiro. Isso acontece também, muitas vezes. Então, podemos dar por assim, por encerrada, né, desmoralizada, desmentida 100% esta tese de que o Mário redigiu pessoalmente os livros da Enciclopédia das Ciências Filosóficas e corrigiu um por um com consciência literária e apuro estilístico. Isto é absurdo, isto é uma fraude realmente, né? Mas, de qualquer modo, estou grato, porque, como eu disse, foi um upgrade. Agora, já não estamos discutindo quem foi que o Olavo matou, tá certo? Estamos discutindo, né, os originais do Mário Ferreira. Estou muito grato por essa subida de nível, que para o Brasil chega a ser um negócio até espantoso. Mas em que consiste esta intuição que mudou radicalmente a vocação do Mário Ferreira dos Santos, de repente, deixando-lhe apenas 14 anos para redigir esta coisa monumental? Eu não sei de onde ele tirou isto. Acho que nós nunca vamos saber. Mas a intuição fundamental, que só aparecerá expressa de maneira total na fase final, no livro Sabedoria dos Princípios, Sabedoria da Unidade, Sabedoria do Ser do Nada, Sabedoria das Leis Eternas, etc., ela é evidentemente de ordem platônico-pitagórica. Você vê que no livro Filosofia e Cosmovisão, né, peraí, antes deixa eu explicar um negócio. O conjunto da Enciclopédia das Ciências Filosóficas se divide em três fases. Os primeiros 10 livros, os primeiros 10 expõem o conjunto do que vai culminar na filosofia concreta, né, que são teses numeradas, né? Depois segue-se uma série de obras sobre temas variados, que ele chama de livros de problemática, né? Como, por exemplo, Filosofia Concreta dos Valores, Um e o Múltiplo em Platão, etc., etc. E, no fim, chega a série que ele chama Mateses Megiste, quer dizer, Ensinamento Supremo, onde ele vai dar a sua súmula pitagórica, platônico-pitagórica. Na primeira série, você vê que o Mário está incerto entre expor a sua doutrina e educar o leitor. O livro se apresenta como se fosse uma introdução. O primeiro livro, que é Filosofia e Cosmovisão, se apresenta como se fosse, vamos dizer, uma introdução à filosofia, portanto, uma obra de tipo didático, onde um leitor leigo deveria ser conduzido passo a passo até as grandes questões filosóficas. Como expositor popular, o Mário é tremendamente deficiente, porque ele não sabe se ele está falando para um leitor leigo ou para alguém que já conhece todo o vocabulário escolástico. Ele pula de uma coisa para outra. Eu acho que o esforço pedagógico foi totalmente vão, como de fato acabou sendo. Tá certo? Então, nós vamos ver a filosofia do Mário exposta de maneira melhor e mais clara, onde ele não teve preocupação pedagógica nenhuma. Ele falou, eu vou escrever do meu jeito, usar todo o vocabulário, todas as técnicas filosóficas que eu conheço, vou gastar tudo uma vez, entendeu, não entendeu, dane-se. Como, por exemplo, a própria filosofia concreta e, sobretudo, os livros da última fase. Mas ali nos primeiros, que é Filosofia e Cosmovisão, Lógica e Dialética e assim por diante, ele tem esta hesitação. O Mário sofreu de uma doença cardíaca muito grave. Eu não sei se essa doença foi, se ele já sempre teve essa doença ou se foi excesso de trabalho. Não sei. O Renan Santos parece que ensinou que foi excesso de trabalho, mas jamais saberemos, né? O fato é que era um homem gordo do tamanho dessa mesa. Né? Quero. Carregar tudo aquilo já era trabalho suficiente. Né? E morreu com 61 anos. Né? Então, também o objetivo da filosofia do Mário só vai se mostrando mais claramente a partir da filosofia concreta. Antes ele estava como se tateando. No livro Filosofia e Cosmovisão, tem uma boa parte que ele trata de questões elementares da filosofia, tentando guiar o leitor leigo até patamares maiores. Mas, de repente, ele esquece disso e lança lá, está aqui a Deca Dialética, pá, pá, pá, pá. De repente, sobe o nível da conversa, que é uma coisa extraordinária. E você vê claramente que quem vinha acompanhando a exposição até ali não vai entender a parte final, que é a melhor parte do livro, evidentemente. Então, o Mário, quando se esquecia do seu objetivo didático, aí é que ele dava o melhor de si. Né? Embora ele tivesse dado vários cursos de matérias práticas, tipo autoajuda, e ali fosse bastante didático, tal, quando passava para os temas propriamente filosóficos, eu acho que o material que ele tinha acumulado na mente com suas leituras, né, sobretudo da filosofia escolástica, que ele conhecia tudo, incluindo escolástica portuguesa e espanhola, que eu acho que só duas pessoas leram ao longo da história, que foi ele e Leibniz, os únicos que prestaram atenção nisso, a atenção que devia. Né? Você vê que mesmo os livros de história da filosofia portuguesa, você pega o livro do Pedro Calafate, é uma obra coletiva de história da filosofia portuguesa, eles conhecem a escolástica portuguesa menos do que o Mário. Né? O Mário conhecia isso não historicamente, ele conhecia de maneira operacional, quer dizer, ele sabia usar isso aí, tá certo? Para o desenvolvimento da sua própria filosofia. Ou seja, a escolástica foi integrada profundamente na mente dele, ele, de certo modo, incorporou. E quando o padre Carlo Beraldo, que andou, é um padre italiano que andou pelo Brasil, analisou a obra do Mário, ele a resumiu como uma síntese de pitagorismo e tomismo. É uma coisa, definição absolutamente perfeita. Ou seja, ele está tentando restaurar certos elementos pitagóricos que se transmitiram ao platonismo, usando para isso o instrumental lógico e metafísico criado pelos escolásticos, sobretudo escolásticos portugueses. Né? Mesmo que ele não tivesse conseguido fazer nada, só de tentar isto já é uma coisa monumental. Dos livros da fase intermediária, o mais importante é, de longe, Pitágoras e o Tema do Número. Se você quer entender o Mário Ferreira, comece por ler Pitágoras e o Tema do Número. Onde ali ele começa, vamos dizer, com a distinção entre vários sentidos em que nós podemos tomar o conceito de número. Né? Então, em primeiro lugar, você tem um número meramente quantitativo que se usa no cálculo, na aritmética elementar, etc., etc. Depois você tem os números como formas lógicas. Essa distinção é o seguinte: se você conta, por exemplo, o número 1, né? Bom, o número 1 você já pode tomar em dois sentidos: no sentido da unidade absoluta, ou como primeiro na série da contagem. Então, o número 1 já tem dois níveis de sentido. Então, como primeiro na série da contagem, ele tem uma série de propriedades que ele não tinha como unidade absoluta. Se você coloca o número 2, tá certo? Deu bom. Aritmeticamente, são apenas dois elementos iguais. Uma bolinha, duas bolinhas, e você pode usar isso na contagem. Né? Você pode somar para obter 4, multiplicar por 3 para obter 6, etc, etc, etc. Porém, o número 2, ele já implica uma certa relação entre os dois elementos. Por exemplo, eles pertencem à mesma espécie, mas eles são numericamente diferentes. Aqui você tem um gato, dois gatos. Então, qual é a relação deles? Eles são o mesmo ou são o outro? Você já tem uma tensão aí entre a unidade específica e a diferença numérica. Ou seja, você já tem aí um problema filosófico horrível, se você pensar bem. Por quê? Na Idade Média surge uma discussão entre Santo Tomás de Aquino e John Duns Scott, na qual Santo Tomás de Aquino dizia: nós temos todos a mesma essência, que é a essência da espécie humana. Só a espécie tem essência. E os indivíduos só se distinguem numericamente. Então, aqui tem um ser humano, ali outro ser humano, outro ser humano, outro ser humano. Todos pertencem à mesma essência. E John Duns Scott dizia: mas se fosse assim, a salvação da alma não faria sentido. Porque eles são salvos enquanto indivíduos e, portanto, eles têm algo de diferente que vai muito além da diferença numérica. Este problema já está dado no número 2. Basta você contar até 2, você já tem esse problema na mão. Vamos dizer, qual é a relação entre a unidade específica e a diferença numérica? Essa diferença numérica é apenas numérica ou há um algo a mais? Não é isso? Quando você avança para o 3, você já... Uai, se eu falei de dois elementos e estou supondo uma relação entre eles, eu já tenho aí pelo menos três elementos. Dois elementos que pertencem à mesma espécie. E um terceiro elemento, que é a relação de igualdade, que não é um elemento da série, né? Mas que tem que estar presente para você chegar no 3. Estão entendendo? Muito bem. Daí você conta até 4. Com 4 você tem os elementos de uma proporção. A sobre B igual a X sobre Y. E esses elementos da proporção, você precisa deles para você explicar aquilo mesmo que eu acabei de explicar a respeito do número 2. Se eu não fosse capaz de fazer uma relação de proporção entre dois elementos que pertencem à mesma espécie, mas que tem uma diferença numérica entre eles, eu não conseguiria explicar isso que eu acabei de explicar. Portanto, quando eu falei 2, eu já estou falando 4. Está entendendo? E é este 4, essa quaternidade, esta proporção que vai situar esses dois elementos dentro da ordem a que pertencem. Eles pertencem simultaneamente a duas ordens, uma ordem específica, que é da espécie que pertence, e outra ordem numérica, que é da quantidade. Né? Eu digo, ah, mas eu disse 4, peraí, mas A sobre B igual X sobre Y, o igual, ele não é nem A, nem B, nem X, nem Y, ele é uma quinta coisa. Né? Então, este conjunto, vamos dizer, de dois pares de elementos articulados por uma relação de igualdade ou de desigualdade, tá certo? É o que permite, pela primeira vez, dentro desta série, explicar a relação entre o 1 e o 2. Então, o número 5, por assim dizer, fecha numa nova unidade aquilo que já estava dado no número 1. Só que agora é uma unidade diferenciada e explicada. Está entendendo? Só que, se eu falei de um elemento, dois elementos, três, quatro e cinco, e com o cinco eu peguei a forma, vamos dizer, de uma individualidade, por assim dizer, que é a individualidade do número um, bom, se este um não se refere à totalidade universal, quer dizer, à totalidade de tudo, à unidade última do cosmos e do supracosmos, se ele é a unidade de alguma coisa, então esta coisa certamente não existe sozinha. Então, onde quer que você feche esta noção de individualidade com o auxílio do número 5, dessa estrutura quinária, por assim dizer, sempre haverá algo para além. Portanto, o 5 já é 6. E assim por diante. Ele vai chegando até o número 10 com essas ideias. Daí aparece a ideia maravilhosa que é, se esses números não são apenas quantidades, mas são formas lógicas, elas não teriam como deixar de ser. Quer dizer, qualquer quantidade de elementos que você põe na contagem, existe uma série de relações que estão para além da contagem. Por exemplo, a diferença entre o ordinal e o cardinal. Você falou 1, 2, 3 ou falou primeiro, segundo, terceiro? Se falou 1, 2, 3, não importa a ordem. A, B e C, pode ser C, B, A, B, A, C e assim por diante. Os dois três são os três. É três laranjas, pouco importa, se é essa, primeira laranja, segunda laranja, terceira laranja, você pode trocar. Mas, se você está falando de uma ordem, a coisa já mudou. Esta ordem já não pode ser invertida. Então, a simples contagem de 1 a 3 já tem em si mesma essa dualidade do ordinal e do cardinal, que matematicamente vai fazer tanta diferença mais tarde. Então, se os números são formas lógicas, por que não articular essas várias formas lógicas numa metodologia lógica total? E esta foi, vamos dizer, a primeira grande intuição do Mário Ferreira dos Santos. Da onde ele vai tirar a ideia da pentadialética, que é uma dialética em 5 etapas, tá certo? E da decadialética, que é subdividida em 2, tá certo? Então podemos dizer, a doutrina metafísica, ou mais propriamente ontológica, que ele desenvolve na filosofia concreta, é toda baseada nesta metodologia inspirada na simples ordem dos números. Tá certo? E com esta ordem dos números, ele pretende ir além da mera ideia platônica das formas ou ideias e chegar ao que se chamou mundo dos princípios. O mundo dos princípios é o assunto do famoso ensinamento oral de Platão, que todo mundo sabia que existia, porque Platão não acreditava na possibilidade de escrever e espalhar para todo mundo as partes mais complexas da sua filosofia, então ele reservava aquilo para um certo grupo de discípulos mais preparados. E este é o ensinamento oral. Bom, enquanto o Mário Ferreira estava trabalhando nisso aí, havia o grande historiador da filosofia, Giovanni Reale, tentando reconstituir o que foi o ensinamento oral de Platão. Note bem, o Giovanni Reale não estava tentando desenvolver a nova filosofia, estava tentando apenas interpretar o que se podia reconstituir do ensinamento oral de Platão a partir de depoimentos deixados por alunos, ouvintes e outros comentadores. Né? E quando você vê, fala, opa, mas esses princípios que ele está falando são os mesmos que o Mário Ferreira está expondo ali. É? Só que um não teve o menor contato com o outro, eu não vi nenhuma citação do Giovanni Reale no Mário Ferreira e nem vice-versa. Então isso quer dizer, por um método simplesmente analítico e dedutivo e por um método histórico-filológico, os dois chegaram ao mesmo platonismo. Só que é um platonismo, o do Mário, cuja herança pitagórica se torna agora claramente evidente. Quer dizer, você vai, ali, se houvesse necessidade de você provar que o platonismo é uma espécie de pitagorismo, fala, bom, o Mário provou e o Giovanni Reale também provou. Quer dizer, chegam na mesmíssima coisa e o resumo feito pelo padre Carlo Berardo mostra a sua tremenda exatidão. É uma síntese de pitagorismo e tomismo. Ou, para tornar isso mais claro, é o pitagorismo transposto e expresso com linguagem escolástica e fundamentado com argumentos escolásticos. Bom, tendo percebido isto, surge no Mário a ideia da filosofia totalmente apodíctica. Ele diz, mas se nós temos toda esta metodologia lógica, esta série dos 10 articula todos os métodos lógicos criados ao longo de toda a história humana. Não só articula lógica clássica, aristotélica, com lógica simbólica, matemática, como articula os vários tipos de dialética, até a retórica, e até a poética, pensando bem, com o simbolismo. Então, podemos criar uma filosofia apodíctica, que é o que ele justamente tentará fazer na filosofia concreta, que já transcende infinitamente a noção da metodologia lógica e parte para a afirmação de uma doutrina ontológica, a estrutura do ser. Né? Onde ele vai partir, vamos dizer, a premissa fundamental dele é algo há. Ele diz, alguma coisa há. Eu tiraria a coisa e diria algo, porque nós não sabemos se isso que há é coisa ou é outra coisa. Né? Por exemplo, pode ser, vamos dizer, um processo. O processo não é uma coisa. Tá certo? Então, a palavra coisa está sobrando aí. Essa expressão certa seria algo há. Nós não sabemos o que é esse algo, mas algo tem que haver necessariamente, porque se não houver algo, haverá apenas o nada. Tá certo? E do nada, nada se conclui, o nada, nada produz. Tá certo? Então, o nosso esforço cognitivo terminaria aqui mesmo. É evidente que o algo há transcende infinitamente a esfera do penso logo existo, cartesiano. Porque o penso logo existo é uma experiência subjetiva. Eu sei que eu existo. Mas note bem, para que eu exista e para que eu reflita isto, Descartes tem de admitir que ele raciocinou numa língua que não foi ele que inventou. Então, além dele existir, tem de existir a língua no qual ele está pensando essa mesma coisa, tá certo? E tem de existir, de onde que ele tirou essa palavra logo? Né? Logo é uma conclusão, tá certo? De um raciocínio. Portanto, você tem uma premissa, essa premissa impõe necessariamente uma conclusão. Portanto, está dada aí a regra lógica fundamental, que é a da anterioridade e posterioridade. O que é posterior depende de um anterior. Então, isso quer dizer que além do eu, Descartes está afirmando, sem perceber, já a infinidade do universo. Veja que Descartes, após ter provado a existência do eu, pelo fato de que o eu pensa, ele tem uma tremenda dificuldade para, partindo desta premissa, fundamentar o conhecimento do mundo exterior. E ele tem que apelar à noção de um Deus bondoso que criou um mundo, expôs o mundo diante dele. Fala, não, Deus não ia fazer tudo isso só para me enganar. Tá certo? Então, em função da bondade e honestidade de Deus, nós temos que aceitar que existe um mundo exterior também. Mas você percebe que isso aí é uma apelação. Porque Deus não tinha entrado na conversa. Ele falou, onde ele tirou esse Deus de repente? Hã? O Deus é um elemento externo ao eu. E se a sua única certeza é o eu, hã? Cadê o Deus aí no eu? Se fosse, se ele tivesse raciocinado como Santo Agostinho, que percebe que o eu não tem fundamento próprio, que o eu supõe um antecedente, aí sim, mas ele não faz isso. Então, o Deus de Descartes entra, ele é literalmente o que chama um Deus ex machina, um Deus fora da máquina. Né? Ele puxou um Deus de fora e botou ali para colar os pedaços da filosofia. No caso do Mário, a premissa fundamental, o algo há, já escapa completamente deste problema. Para que eu exista, é preciso que algo exista, ainda que esse algo seja apenas eu mesmo. Então, o algo há afirma necessariamente a nulidade e inocuidade do nada. E, veja, este algo há, de bom, você tem a frase, tem dois elementos. Este algo é algo. E além dele ser algo, ele existe. Então você já tem aí uma diferença entre essência e existência. Só nesta primeira, na primeira afirmação da filosofia concreta. Não é isso? Então, ao explorar esses conceitos da essência e da existência, ele vai tirar uma série de conclusões, ele vai levar a análise desta primeira sentença até suas últimas consequências. Certo? Tudo isto, o Mário tem razão, é apodíctico, é absolutamente irrefutável, não tem como você escapar disto aqui. Certo? Então, com base nessas certezas apodícticas, apodícticas vem do grego deixis, quer dizer destruir, e apo é um negativo, quer dizer o indestrutível. Não se, é irrefutável, indestrutível, incontestável. E o Mário pretende ficar, ao longo de toda a sua filosofia, no terreno do apodíctico. Quer dizer, ele quer afirmar certas teses que ninguém possa destruir de maneira alguma. E se ele tem isso na mão, então, com base nisso, ele pode, por sua vez, destruir todas as filosofias que estejam contra isso. E ele percebe que, ao longo dos tempos, as filosofias que não vão contra o algo há, que ele chama de filosofias positivas, predominam imensamente. Quer dizer, você tem uma espécie de linha central que vai passar lá de Pitágoras, Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, João Duns Scott, até chegar a ele. Hein? E que esta é a espinha dorsal da filosofia, sem a menor sombra de dúvida. Incluiria nessa linhagem, eu pelo menos incluo Leibniz, Schelling e Edmund Husserl, tá certo? Sem falar do Louis Lavelle. Tudo isso é filosofia positiva, no sentido do que o Mário disse. E ele tem a ideia, então, de criar algo que nós podemos chamar, parafraseando o título do livro do Fritjof Schoen, uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Então ele diz, bom, o que eu estou fazendo aqui não é a minha filosofia, é a filosofia. E ele diz, isso quer dizer que nós podemos, ao longo do desenvolvimento histórico da filosofia, captar várias positividades, quer dizer, verdades conquistadas de uma vez para sempre, que não podem mais ser desmentidas, e que mostram um acordo profundo de todos os filósofos por baixo das suas divergências. Por exemplo, eles podem divergir quanto ao, bom, o que é esse algo, o que é que há, afinal de contas. Um pode dizer que é isto, um pode dizer, ah, sei lá, é a matéria, pode dizer o espírito, bom, mas os dois estão afirmando que algo há. E as suas divergências podem ser resolvidas a partir da mesma sequência demonstrativa que o Mário criou na filosofia concreta. Eu acho que a tentativa dele de criar uma unidade transcendente das filosofias foi muito bem sucedida. Nós vamos ver adiante que tipo de desenvolvimento ele deu a isto. E, sobretudo, por que eu acho que não é isso que eu quero fazer. Eu tenho motivos para isso. Eu também não estou chutando aqui. Não é que não quero fazer isso, gosto de outra coisa. Não é isso. Não. Então, voltando um pouquinho, a tremenda dificuldade de leitura do Mário Ferreira é, em primeiro lugar, o próprio domínio que ele tem da linguagem escolástica desenvolvida. Não só da linguagem escolástica, mas ele absorve tudo, de certo modo. Quando ele trata de dialética, por exemplo, ele vai absorver a dialética platônica, quer dizer, Platão entendia a dialética como a ciência superior, que vai, através da discussão, chega até os níveis mais altos. Aristóteles já tem uma visão mais modesta da dialética, não como a espinha dorsal da filosofia, mas como um simples método, tá certo? Método de não de discussão, mas um método de investigação. E quando, isso é importantíssimo, quando Aristóteles formula a dialética, ele já formulou todo o método científico pelos séculos dos séculos. Não há nenhum método científico que seja diferente da dialética de Aristóteles. Se diz aqui, quem inventou o método científico foi Francis Bacon ou foi Claude Bernard, isso é uma bobagem fora do comum. Quem inventou o método científico foi Aristóteles. E ninguém saiu disso até hoje. Ou seja, o que é a dialética? É a confrontação de hipóteses. Não é isso? Existe outra maneira de fazer ciência? Não. Até hoje você tem milhares de pessoas que escrevem, que falam, que aí são formadores de opinião e não entenderam isso. Por exemplo, pessoas que acreditam que uma longa acumulação de fatos prova alguma coisa. Não prova absolutamente nada, meu filho. Se não houver a confrontação com outros fatos ou com uma diferente interpretação dos mesmos fatos, não há ciência alguma, há apenas opinião. E a acumulação de fatos exerce aí uma função retórica, quer dizer, uma função persuasiva. Persuasiva que se destina ao quê? A parecer verdade. Então, o sujeito cita milhões de fatos para provar determinada coisa. E então, a plateia, como não consegue reagir, não consegue conceber nada fora daquilo, aceita. Eu digo, bom, mas isso aí é persuasão retórica apenas. E estamos, então, no terreno do verossímil. O Mário diz, para nós chegamos à verdade, nós precisamos não apenas da dialética, mas nós precisamos de vários tipos de dialética. Por exemplo, Aristóteles entendia a dialética no seguinte sentido. Ele diz, toda investigação filosófica começa com o repertório da opinião dos sábios. Então você tem várias opiniões circulantes. Não quaisquer opiniões, mas opiniões qualificadas. E essas opiniões podem ter divergências entre si. Não apenas divergência num sentido, mas você tem vários tipos de divergências. Tem uma coisa diferente da outra, mas a outra é diferente de uma maneira diferente, e assim por diante. Articulando tudo isto, você vai perceber o quê? Quais são as premissas comuns das quais emergem essas diferenças. Então você vai tentar descobrir a unidade por baixo da diversidade, e esta unidade deve ser de molde a poder resolver as divergências. É assim que Aristóteles procede. E no meio dessa dialética, a observação dos fatos entra apenas como mais um elemento da dialética. Porém, existem outras dialéticas, né? Como a de Hegel, por exemplo. Hegel vê a dialética mais ou menos, essencialmente como... O que houve aí? Peraí, para tudo. Boa noite. É um aluno? Hã? Ainda bem que é o aluno, não é o eletricista, o encanador. Amanhã pode acontecer isso durante a aula. Tem um cidadão que vem aqui, né, instalar um ar-condicionado e ele talvez chegue durante a aula e nós vamos ter que fazer uma interrupção. Se, espero que não aconteça, mas se acontecer, de qualquer modo, instalar o ar-condicionado vai salvar nossa vida, porque nós estamos nos arriscando a congelar aqui, né? Então, já Hegel vê a dialética como um processo eminentemente temporal, que se desenvolve ao longo do tempo, e no qual uma essência que era dada de maneira abstrata no início se concretiza em fatos. De onde a famosa regra dele, que a essência de algo é aquilo no qual ela se transforma no fim do processo. O que às vezes funciona, às vezes não funciona. Também é um outro modelo de dialética, é o que ele hoje chama de dialética trágica, onde as oposições não têm solução. Ele dá como exemplo, sobretudo, Nietzsche usa muito a dialética trágica, né? E certas oposições que eram eternamente sem solução. E assim por diante, articulando esses vários tipos de dialética e aproveitando as imensas contribuições dadas à arte da investigação e da discussão pelos filósofos escolásticos, que aprimoraram, quer dizer, a noção do que eles chamavam disputácio, a disputa, tá certo? Onde as várias teses são confrontadas por representantes, vários alunos encarregados de argumentar um em favor disso, outro em favor daquilo. Aproveitando tudo isto, o Mário concebe o que ele vai chamar a pentadialética e a decadialética, que vai integrar todos os métodos dialéticos existentes, tá certo? Buscando, através dessa dialética, chegar às premissas fundamentais que então serão articuladas numa ordem lógica. Na lógica não existe mais discussão, é assim, é. Você tem a premissa e a consequência que se segue inapelavelmente. Então, você vê aqui, por exemplo, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ele usa um método dialético para chegar a várias conclusões que se articulam logicamente. Se você pegar todas as questões que Santo Tomás de Aquino levanta, ele, na investigação de cada questão, ele coloca assim, parece que as coisas são assim, assim, assim, mas o outro diz que não são, e tem um terceiro que diz aquilo. E ele vai resolvendo isso até chegar à conclusão. Esta conclusão ela não será discutida mais, ela servirá de premissa para a discussão seguinte. Então, a Suma Teológica é um primor de articulação de dialética e lógica. E o Mário faz exatamente a mesma coisa. Ele usa um método dialético para chegar a certas conclusões que possam se articular umas com as outras numa ordem indestrutível apodíctica, por assim dizer, que é exatamente o que ele faz na filosofia concreta. Na filosofia concreta você tem as várias teses que são numeradas, em seguida você tem a discussão de cada uma. Depois da primeira edição, ele percebeu que estava faltando vários pedaços e colocou mais umas teses no meio, tá certo? Renumerando o negócio para poder obter uma ordem mais perfeita. Então, digamos, a culminação dessa primeira fase da Enciclopédia das Ciências Filosóficas é, primeiro, a formulação dos grandes métodos, a pentadialética e a decadialética, e o esboço da ontologia na filosofia concreta. Tá? No fim, nos últimos volumes, você vê que é incrível, porque o conjunto da enciclopédia, ele mesmo tem, primeiro, uma estrutura numérica. Os 10 primeiros volumes da série se distribuem conforme a relação lógica dada no número 1, no número 2, no número 3 e assim por diante. E a última série também, né, quando ele começa com o livro Sabedoria dos Princípios, Sabedoria da Unidade, Sabedoria do Ser e do Nada, vai até chegar no último volume que se chama Deus. Né? Essa também tem uma ordem pitagórica. Então você olha, e o meio é todo cheio de discussões dialéticas. Eu digo, mas que coisa, então você tem essa mesma estrutura ternária no conjunto? Quer dizer, várias discussões dialéticas criando uma ordem lógica. Eu digo um negócio, tem uma estrutura de uma catedral, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Pouco importa que está mal escrito. Né? Se está mal escrito, dizer, olha, vai dizer, a culpa é nossa. Porque um homem como o Mário era para ter 30 assessores, tá certo? Como muitos tiveram, por exemplo, Edmundo Husserl. Tem inúmeros livros que circulam com o nome de Edmundo Husserl e foram escritos, por exemplo, Eugen Fink, que era secretário dele, né? Ou por Walter Bimmel e outros, onde você, inclusive, nota uma diferença de estilo. Está maravilhoso. Tudo tá, por exemplo, o livro Experiência e Juízo foi inteiramente escrito por Eugen Fink. Quando você lê outro livro do Eugen Fink, por exemplo, Fink escreveu um livro esplêndido sobre Nietzsche, você vê que aquele estilo é parecido. Não é o do Husserl, porque Husserl, ele era taquígrafo, ele sabia taquigrafia, e ele assim, escrevia na velocidade em que pensava. Então tudo era monstruosamente meticuloso, cada passinho. Não é isso? E no Fink já não é assim. Então você vê a diferença de estilo, mas é evidentemente o mesmo pensamento. Husserl sempre teve inúmeros colaboradores. Muitos filósofos tiveram. Hegel tem as suas famosas lições sobre a história da filosofia universal. Foi todo escrito por alunos. Ele não escreveu uma única palavra daquilo ali. Tá certo? Só que está maravilhosamente escrito, não é como o do Mário. Então, por que, que os livros do Mário estão neste desastre literário que ele fez? Simplesmente não tinha ajuda, a não ser da sua família. Né? Que é uma situação que eu também tenho, eu faço as coisas aqui, é eu, a Roxana, a Leila e o Pedro, não tem mais ninguém. Até a aluno que oferece ajuda de longe, mas isso não funciona. Né? Então, o Mário trabalhou, vamos dizer, com recursos precaríssimos. Visitando a casa dele, eu vi que o escritório dele era um lugar de passagem entre a sala e a cozinha. Eu digo, então, é uma coisa de você ficar impressionado, falar, mas que concentração tem esse homem para ele trabalhar aqui no meio? As crianças brincando, né? Os barulhos da cozinha, fritando bife. Né? E ele conseguia escrever tudo isso, né? Ou ditar tudo isso, que eu acho que a maior parte foi realmente ditado. Né? Então, é claro, vamos dizer, a desordem literária, o mau estado literário, não é culpa do Mário, ele não tem culpa nenhuma. Tanto que aquilo que ele escreve pessoalmente está muito bem escrito. Ele não era um mau escritor, não era nenhum gênio, não era nenhum Shakespeare, sem dúvida. Tá certo? Também não era nenhum Nietzsche, um Schopenhauer, que são, além de ser filósofos, são escritores de primeiríssima hora. Schopenhauer é mais um escritor do que um filósofo, no meu entender. Nietzsche também. Nietzsche é mais um poeta do que um filósofo. O Mário não tinha essa criatividade literária, tá certo? A criatividade dele é inteiramente na esfera da lógica, ontologia, metafísica. Tá certo? Mas ele ter conseguido fazer isso já fez muito mais do que seria a obrigação de qualquer filósofo de primeira ordem. E a obrigação de botar ordem nisso é inteiramente nossa. A obrigação nossa, em vez de ficar fugindo do dever com essa desculpa de que olha aqui o manuscrito corrigido, etc, etc. Né? Então, a obra do Mário, ela coloca para todos nós, vamos dizer, uma obrigação urgente e inadiável, do qual depende, creio eu, a própria dignidade da cultura brasileira. Porque o Mário teve dois problemas aí. Primeiro, o horizonte de consciência dele transcendia infinitamente o da toda a cultura brasileira do seu tempo. Ou seja, não havia ali ninguém qualificado, nem entre os filósofos de ofício, nem entre os escritores, nem entre os universitários de modo geral, ninguém qualificado para entender o que ele estava fazendo, para perceber a grandeza do que ele estava fazendo. A tendência imediata era, evidentemente, empinar o narizinho. Né? E eu sempre lembro, vendo essa coisa, eu lembro o verso do Antônio Machado, né? Espanha miserável, ayer dominadora, envuelta em seus andrajos, desprecia quanto ignora. A Espanha miserável, envolta em andrajos, né? Outrora dominadora, tá? Né? Vestida de andrajos, ela despreza tudo que ela ignora. Eu digo, ih, meu Deus do céu, mas é isso que nós estamos vendo. Né? Então, Note bem, eu faço um esforço tremendo para manter a qualidade literária do que eu escrevo. Eu tenho a vocação também de escritor, tá certo? E sou vaidoso nisso, né? Eu gosto de ver que as coisas que eu escrevo estão tão bonitas, né? Com isso eu consigo atrair pessoas e fazer com que elas entendam o que eu estou dizendo. O Mário não tinha isso. Embora talvez tivesse a capacidade de fazer, mas não teve nem tempo e nem vocação para isto. Então, ele pairou acima do horizonte de consciência da cultura brasileira, mas, por outro lado, ele também ficou abaixo dela. Você não vê em toda a obra do Mário uma tentativa séria de analisar nenhum fenômeno cultural brasileiro, nada. Ele ficou só na esfera, alta esfera metafísica. Quando ele discute as coisas, ele discute só na esfera doutrinal. Ele não liga para os fatos, sobretudo os fatos do dia. Quer dizer, ele era um platônico total. Ele estava só na esfera das ideias. E isso nós vamos ver para diante. Por que que a filosofia do Mário, embora com toda a inspiração que ela nos dá, ela ainda é insatisfatória. Nós precisamos, além de estudá-la, divulgá-la, assimilar, nós precisamos fazer algo mais, precisamos dar um outro passo, tá certo? Ou seja, o isolamento do Mário foi causado por dois motivos. Primeiro, a incapacidade dos outros. Segundo, a incapacidade dele mesmo. Ele realmente não tinha, embora ele tivesse essa primeira fase jornalística, e embora tivesse uma intensa atividade social com seus cursos de oratória, retórica, etc., etc., ele intelectualmente não se interessava por isso. Você não vê ele discutir obras da literatura brasileira, nem fenômenos, nenhum fenômeno importante da cultura brasileira, nada, nada, nada. Quando ele fala de invasão vertical dos bárbaros, ele está falando do Ocidente inteiro, da maneira mais genérica possível. Quando ele discute, por exemplo, no livro da análise de temas sociais, ele vai discutir o socialismo é só na esfera doutrinal, só. Né? Então, isto, vamos dizer, o isola triplamente, por assim dizer. Ele está isolado, primeiro, pelo fato de ele se concentrar nessa esfera puramente teorética. Segundo, por ele estar acima do horizonte de consciência dominante. E terceiro, por ele simplesmente não ter interesse pelos fatos da história que ele está vivendo. Na verdade, quatro. Estava conversando com o Silvio agora mesmo antes da aula, dizendo, olha, em toda a obra do Mário faltou um negócio que nós vemos claramente no Louis Lavelle, que é a articulação da metafísica com a experiência da alma individual. Isso o Louis Lavelle nunca perde de vista isso. E isso você pode procurar no Mário inteiro. Você não vê nada, nada, nada sobre a alma humana. Nem a dele e nem a dos outros. Mesmo quando ele escreve sobre psicologia. Quando ele escreve sobre psicologia, ele escreve sobre processos, faculdades cognitivas, etc., etc. Mecanismos da psique, mas está faltando o indivíduo. Não tem o indivíduo Mário Ferreira. Então, isso não é uma crítica, é simplesmente a forma do espírito dele. Isso. E é justamente esta forma do espírito que me fez perceber desde o início, falar, olha, isso aqui é maravilhoso, mas eu não quero fazer isso, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Claro que eu aprendi muito com o Mário, sem sombra de dúvida. Mas, sobretudo, aprendi do ponto de vista, vamos dizer, da própria técnica lógica. Vocês vão ver o negócio da penta dialética, deca dialética, aquilo é uma maravilha. Mas é uma maravilha desde que você exercite aquilo e depois esqueça. Então, eu acho que assim, isso é assim com toda a lógica. Ninguém pensa com lógica. A lógica não é a maneira de pensar. Isso aí foi demonstrado inteiramente pelo Edmund Husserl nas investigações lógicas. A lógica não é uma arte de pensar. Tá certo? A lógica é a pura articulação dos conceitos e proposições numa esfera puramente ideal. Então, os entes lógicos, como dizia, são puramente formais, são entes ideais. Tá certo? E Se você tentar tirar disso uma arte de pensar e pensar logicamente, você não chega nem na esquina. Para pensar logicamente, nós precisaríamos pensar como um computador. E nós não conseguimos fazer isso e nem temos por que fazer isso. Porque, na realidade, nós, ao pensar, usamos de mil e uma faculdades sobre as quais não temos domínio nenhum. Hoje mesmo também estava comentando com o Silvio, o doutor, falecido doutor Juan Alfredo César Miller, falava muito de um sintoma que ele chamava de despersonalização epiléptica, em que ele diz, o sintoma principal é o seguinte, o indivíduo perde a capacidade de adivinhar, e com isso ele fica totalmente perdido no espaço. Quer dizer, há um forte elemento de adivinhação em todo e qualquer pensamento. Nas primeiras aulas do curso, eu ilustrei isso com aquele teste das cartas. Né? Se a carta é preta ou é vermelha. A mão do sujeito sabe antes de ele saber. Então, isso quer dizer que o processo de ele identificar mentalmente qual carta está dentro dele vem depois de um processo de identificar quase de maneira táctil. Você tem um processo de adivinhação anterior? Se você tentar organizar logicamente o seu pensamento, você vai esterilizar tudo, você não consegue pensar nada. Ou seja, nós só conseguimos pensar com a articulação dos quatro discursos, não tem outro jeito. Então você vai ter que arraigar no fundo simbólico, que você não compreende absolutamente, tá certo? E você ir subindo gradativamente. À medida que você sobe, o conteúdo do que você vai dizer diminui. Ou seja, existem muito mais coisas, mais realidades que nós podemos captar e expressar poeticamente, simbolicamente, do que coisas que nós conseguimos articular logicamente. E o esforço do Mário de criar uma articulação lógica total tem também este efeito. Quer dizer, você tem um empobrecimento e uma diminuição do conteúdo, de modo que o que ele chama de filosofia concreta acaba sendo monstruosamente abstrata. E, novamente, isto não é um defeito, isto é o modo de espírito dele, quer dizer, um tipo de pensamento puramente lógico-matemático, é o que ele era. Né? Muito bem, então, eu vou parar por aqui e abrir para perguntas daqui a pouco. Então vamos lá. Hoje o sistema das perguntas vai ser um pouco diferente, porque está nos faltando uma impressora aqui. Então o Alessandro vai ler as perguntas e eu tentarei responder. Muitas delas eu vou responder da maneira mais simples, isso é, não sei. A primeira pergunta é de Fábio Salgado de Carvalho. Ele pergunta em que medida o método apodítico do Mário Ferreira dos Santos se afasta ou se distancia da análise conceitual da filosofia analítica ou daquilo que Bertrand Russell faz, por exemplo, com a sua teoria das descrições. Bom, o ponto principal é o seguinte. O Mário faz uma convergência de todos os métodos lógicos e dialéticos. O livro dele, Métodos Lógicos e Dialéticos, explica isso. Quer dizer, ele vai usar a lógica analítica, ele vai usar as várias dialéticas que existem, ele vai usar o método simbólico, ele vai usar tudo o que existe, tá certo? Para chegar a conclusões que, para ele, têm um valor apodíctico universal. E, de fato, ele chega a isso. Eu acho que, de tudo que ele diz, por exemplo, na filosofia concreta ou na sabedoria dos princípios, eu não consigo divergir de nada. Eu digo, tudo aquilo está certo, evidentemente. A ontologia apodíctica que ele quis criar, ele criou. Aquilo lá não tem como você discutir. E Então, o pessoal da filosofia analítica fica muito aquém disso aí. Né? Eles nem mesmo tiveram essa pretensão. Quando eles quiseram fazer a tal da enciclopédia, enciclopédia filosófica, que era o projeto do Bertrand Russell e Whitehead, eles queriam criar uma espécie de metalinguagem de todas as ciências, que foi o que o Mário criou. O Mário, né, tem coisas no Brasil assombrosas, quando, por exemplo, o Geraldo Mello Mourão, quando o Ezra Pound diz: o Geraldo é o sujeito que fez aquilo que eu queria fazer. Né? Eu acho que o Bertrand Russell e o Whitehead, se conhecessem a obra do Mário, diriam: o Mário é o sujeito que fez aquilo que a gente queria fazer. Vamos lá. Próxima pergunta é de Anselmo Camargo. Do que a visão integrada de Pitágoras e da escolástica portuguesa poderia interferir ou contribuir para a sobrevivência da civilização ocidental frente aos riscos que corre com a islamização? Ah, pode muito, muito, muito, muito. Mas isto vai ser o assunto de uma das nossas aulas, talvez, provavelmente, a última. Eu acho que, vamos dizer, no festival de relativismos que existe hoje, é fundamental você ter uma ontologia que seja normativa, quer dizer, que possa servir de moldura a todas as discussões, de modo que as discussões possam chegar a alguma coisa, porque atualmente nada pode chegar a nada. Você vê que ter ideias todo mundo pode ter, mas as nossas ideias geralmente elas vêm, vamos dizer, de experiências pessoais muitíssimo limitadas, às quais o indivíduo dá um valor universal, né? Vamos dizer que eu acho que 80% ou 90% das ideias que circulam hoje são apenas ideias esquisitas, são idiosincrasias, tá certo? Que pela força da personalidade ou pelo auxílio da mídia, da indústria editorial, adquirem um status de ideias que vale a pena discutir em público, quando na verdade não merece ser discutido. Mas se você pensar bem, por exemplo, a ideia das famílias múltiplas que tem hoje, né, outros modelos de família e tal, não faz o menor sentido. Né? Então, às vezes a coisa não resiste a um teste lógico assim, imediato, né? Quando exigem, por exemplo, outro dia mesmo Opa, chegou mais alguém, peraí. Um momento. Ele é o eletricista ou encanador? Encanador? Bom, eu vou encanador, mas pelo menos não vai desligar a luz. Então, outro dia mesmo eu fiz um post no Facebook sobre isto, né? Como, vamos dizer, certas palavras se ficam imantadas de significado e de valores morais e valores civilizacionais extraordinários, quando na verdade elas não querem dizer absolutamente nada, ou querem dizer o contrário do que estão afirmando. Por exemplo, o famoso valor da alteridade: você tem que respeitar a alteridade. Mas a alteridade, por definição, tem que ter dois outros, né? Não é possível alteridade de um só. É certo? Então, e tem certas alteridades cujo respeito nega a existência de um deles, por definição. Né? Ou certas proposições, por exemplo, de que se um sujeito se veste de mulher, você é obrigado a tratá-lo como mulher. Eu digo: bom, por quê? Porque ele tem um desejo de ser mulher. Eu digo: bom, posso respeitar o desejo dele, mas por que ele não tem que respeitar a minha percepção? Se eu olho o sujeito, pode ser que o sujeito seja muito verossímil, parece feminino mesmo, daí a gente vê uma mulher, mesmo que ele não queira. Mas tem o caso contrário também: o sujeito, por mais que ele capriche, um dia nós vimos, eu e a Roxane vimos em Washington um homem de 1,97 m, né, com um vestido tubinho e dois tênis. Eu falei: mas era uma coisa de uma macheza extraordinária. Né? Eu falei: é o que eu estou vendo o Schwarzenegger. Né? Então, por que a minha percepção não tem direitos? O desejo dele predomina sobre a minha percepção. Então, que alteridade? Isso não é alteridade, isso é supressão de um. Não é isso? E assim, por diante, são ideias, puramente ideias esquisitas. Tudo que essa dona Judith Butler escreveu é tudo nesta base. Quer dizer, são o quê? Mentes disformes. Não pessoalmente disformes, no sentido de ser psicopata, de ser doente. Não. São mentes culturalmente disformes, criadas por uma civilização que perdeu o quê? A moldura da realidade. Então, uma ontologia apodíctica, é claro que é uma urgência. Ela, por si, não resolve nada, mas se ela se transforma numa força cultural, numa força social importante e ocupa um espaço, bom, isso basta para sanear muito o ambiente. Agora, com relação ao problema islâmico, nós temos o seguinte problema. Nada no Islã desmente a ontologia fundamental. O Islã faz parte, vamos dizer, da espinha dorsal. Ele não é contra nada da ontologia fundamental. Quer dizer, uma coisa é nos preservar contra essas aberrações culturais que têm aparecido, né? E outra coisa, falei, é a defesa contra o Islã. Você não vai poder argumentar contra o Islã na base da ontologia fundamental, porque a sua ontologia é a mesma do cristianismo, como a do judaísmo, como a do hinduísmo, que é o que nós dizemos, seria a ontologia normal da espécie humana. Mas por que existe essa ontologia normal? Então as divergências com relação a pontos menores podem ser resolvidas. É possível uma discussão, por exemplo, sei lá, se você acompanha a discussão de Santo Tomás de Aquino com Averroes, a discussão é possível porque você tem uma ontologia normal a qual os dois estão se reportando. Não é isso? Então, inclusive uma discussão entre as religiões é possível com base nisto. Tá certo? Mas essas, vamos dizer, as ideias que estão invadiram o mundo ocidental, sobretudo desde maio de 68, elas não podem ser discutidas, elas só podem ser impugnadas na raiz. Não há o que discutir ali. A gente vem com um nonsense total, quer dizer, o que ele está dizendo, né? É aquele negócio do Benedetto Croce, o sujeito vem, ele diz sim e não ao mesmo tempo, o que ele quer que eu faça? Por exemplo, assim, defensores do transexualismo, temos que acabar com os estereótipos. Eu digo, mas se você acaba com os estereótipos de feminilidade, quem que o garoto transexual vai copiar? Você não está falando absolutamente nada, cala a boca, burro. Não é discussão, tá certo? Tem coisa que não merece ser discutida, está abaixo da possibilidade de ser discutida. 99% das ideias feministas, gaysistas, liberacionistas, racialistas, etc., são isso, tá certo? Isso quando não implicam, vamos dizer, a total negação da própria história a que estão se referindo. Né? Quando você pega assim, você vê o movimento anti-branco aliado aos muçulmanos, que foram os maiores escravizadores de negros da história. Né? E você pega o senhorzinho e se alia a ele contra um cara que nunca teve escravo. O que é isso? É o absurdo também. Né? Então, todas essas coisas elas só podem ser resolvidas se você tiver um fundamento ontológico normativo. Cauê Varela tem duas perguntas. A primeira é, as lacunas dos livros do nosso Mário assemelham-se de algum modo às existências das obras aristotélicas? E a segunda pergunta é, há algum paralelo entre a década dialética e a teoria dos quatro discursos? Bom, então, primeira pergunta, eu acho que não. Os resumos que Aristóteles deixou são resumos de próprio punho. Em vez de ser gravações de aulas, são rascunhos que ele escrevia para as aulas. Então, o que você tem ali é uma compactação, você não tem propriamente lacunas. É isso? Ao contrário, existe notoriamente um sistema aristotélico, esse sistema é perfeitamente cognoscível a partir desses rascunhos deixados. O que de Aristóteles se perdeu foram livros chamados exotéricos, livros para a população, portanto, livros com um caráter mais didático e mais literário. Eu creio que a perda disso não prejudica gravemente o conhecimento do sistema aristotélico, né? Prejudica a sua difusão, prejudica a sua influência popular, tanto que a influência aristotélica só foi se manifestar mesmo na história 1.200 anos depois. Só quando os escolásticos se apropriaram deste material, né, que dizem que veio através dos árabes, mas não foi, porque já tinha gente trabalhando nisso no Ocidente há muito tempo. Né. Essa é outra coisa, é um elemento de propaganda pró-islâmica. Né. Fomos nós que ensinamos vocês, foi coisa nenhuma. Então, só quando eles se apropriaram disso e aperfeiçoaram a arte da discussão e da exposição, tirando desse núcleo aristotélico aquelas sumas. O que é uma suma? Uma suma é uma articulação de discursos dialéticos com uma estrutura lógica total. Objetivando, vamos dizer, o último detalhamento possível, onde você vê a similaridade da estrutura das sumas com a estrutura das catedrais góticas, né? Que existe uma tese de que as catedrais foram inspiradas no pensamento escolástico. O que eu digo que isso foi no livro Filosofia e Seu Inverso, eu digo, foi exatamente o contrário, é uma questão de cronologia. Você vê que o estilo gótico aparece nas catedrais antes das grandes obras escolásticas. E é mais fácil você, vamos dizer, você tem uma estrutura visível e ela se impregna na sua imaginação e automaticamente ela começa a gerar símbolos que podem se traduzir depois em textos literários, do que o contrário. Texto literário que daí vai virar uma coisa, quer dizer, primeiro você tem um texto lógico dialético e depois vai virar uma expressão poética simbólica, não dá, né? É o contrário. Então, toda a estrutura das catedrais góticas é baseada na ideia da diversificação, um ternário que vai se diversificando e vira uma floresta. E a estrutura das sumas é exatamente isto, né? É só a partir daí que o ensino de Aristóteles começa a se impregnar. Aí as pessoas começam a entender o que Aristóteles estava dizendo. Antes disso, não. Mas eu acho que isso responde a pergunta. Tem uma pergunta de um aluno não identificado. A obra Invasão Vertical dos Bárbaros pode ser analisada de que maneira, conceitualmente, com a ética de Aristóteles? E? Não sei. Nunca pensei nisso. Você me deu um assunto aí, eu vou pensar. Deison Dietrich. Professor, poderia aprofundar um pouco mais a relação da obra de Lucro Mário com a Suma de São Tomás, principalmente na sua estrutura e ordenação? Você vira, a Suma é realmente uma ordenação, uma série de discursos dialéticos cujas conclusões, se você tirar as discussões e deixar só, vamos dizer, as conclusões, elas formam um discurso lógico, do começo até o fim. Tá certo? O Mário pretendeu algo mais do que isso. Quer dizer, ele pretendeu já criar uma estrutura lógica desde o início, a partir, vamos dizer, Santo Tomás de Aquino tem certas coisas que ele impõe só nas conclusões. Você acompanha as conclusões até ali, você chega lá. O Mário não. O Mário já parte de um apodíctico inicial e não sai do terreno apodíctico. Quer dizer, é claro que ele dá as explicações, ele faz as discussões dialéticas, mas, como se as discussões dialéticas nada acrescentam. Se você pegar a filosofia concreta inteirinha, tudo está contido no algo A. Então, quer dizer, ela tem uma estrutura mais claramente analítica, lógico-analítica, do que a Suma de Santo Tomás de Aquino. Carlos Alberto. Boa noite, professor. O senhor já comentou, se não me falha a memória, que a rigor só há uma filosofia, que é a platônica, sendo o trabalho de Aristóteles um esforço de continuação e complementação desta filosofia. Se isso procede, o que distingue o senhor, do Mário é um forte traço pitagórico dele, sem a complementação aristotélica, ou estou fazendo uma confusão? Não, sem a complementação aristotélica, obviamente. Olha, a obra de Aristóteles, 90% dela é exame de fatos. Você não encontra isso em Platão. Você encontra um pouco nos diálogos socráticos, sim, você tem situações da cidade que são discutidas ali. Mas a obra do Platão, no total, é a construção da grande catedral, que vai subir desde os fatos do mundo temporal, terrestre, até os arquétipos, tá certo? Mas Aristóteles estava interessado eminentemente nos processos reais. Tá certo? E, vamos dizer, a grande objeção que Aristóteles faz a Platão não é nada do que se costuma dizer por aí, fala, não, tem o argumento do terceiro homem, recua de infinito, tudo isso são apenas argumentos lógicos, mas tem um argumento central de Aristóteles. Diz: as formas ou ideias por si não geram nada. Só aquilo que a alma ou espírito vivente pode criar. Isso aí é a coisa decisiva. Porque sem isso você não pode saltar do platonismo para o cristianismo. Falta esse pedaço. Eu vou entrar mais nisso nas últimas aulas. Eu vou marcar um pouco o contraste entre o que o Mário tentou fazer e o que eu estou tentando fazer. E a diferença vai estar exatamente desse tipo. Não estou querendo comparar, Platão, nós estamos repetindo Platão e Aristóteles aqui, não é bem isso. Mas, esquematicamente, tem algumas analogias. Não é isso? Rafael Freitas pergunta: o Mário afirma em alguns de seus áudios que a ciência moderna tem progredido por ter seguido a linha pitagórico-platônica, agostiniana, São Boaventuriano, e não a linha aristotélico-tomista. Ao contrário, os aristotélicos, segundo Mário, viviam por perseguir as grandes conquistas da ciência moderna. Isso é um dos grandes mitos da modernidade, né? E, de fato, na Renascença você vê uma platonização geral. Todo mundo está interessado em matemática, em formas, em geometria, etc, etc, etc. E diz: então a filosofia aristotélica é abandonada. Falou: espera aí, ela é abandonada num setor, enquanto em outros, por exemplo, se você vê todo o teatro moderno é aristotélico. Pô. Quer dizer, a influência de Aristóteles na literatura é um negócio monstruoso, que Platão não se aproxima disso de maneira alguma. Se você pegar todo, né, o teatro de Shakespeare, por exemplo, é incompreensível sem Aristóteles. Né? Então, outra coisa, a influência aristotélica voltou no século XX de uma maneira assombrosa, graças aos progressos da biologia. Você não pode esquecer que, se Platão se baseava nas matemáticas, Aristóteles se baseava eminentemente na biologia. Então, essa é uma perspectiva totalmente diferente. Quer dizer, um está lidando com formas abstratas, eternas, etc, etc. E outro está lidando com o fenômeno da vida. É outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, eu lhe recomendo uma coleção publicada pela Unesco no centenário, suposto centenário de Aristóteles, chamada Pensée avec Aristote, onde 90% das contribuições não são de filósofos profissionais, mas de biólogos, de físicos, etc, etc. Então, isto aí é um velho preconceito. O Mário Ferreira dos Santos diz isso, o Mário Vieira de Mello diz isso. Né? Isso aí, para mim, é um preconceito platônico. Né? Eu e o Cochimane estávamos conversando sobre aquele livro do William Wallace, e lá ele diz, né, que no outro livro dele, um dos 5 livros que ele escreveu sobre Galileu e Aristóteles, na relação, né, ele tem uma tradução do Tratado de Lógica do Galileu, né, e ele mostra que esse Tratado de Lógica do Galileu é um comentário aos primeiros analíticos de Aristóteles. Sim. A influência aristotélica ainda não mostrou tudo o que pode. Tá certo? A platônica, de fato, ela alcança o seu grande momento na Renascença. Tá certo? Mas, se você ler no meu livro Jardim das Aflições, você vai ver que tudo isso se resume naquela famosa figura do sujeito que se evade do mundo, né? O mundo onde tem árvores, pássaros, montanhas, etc., e entra num mundo composto de máquinas. Então, a ideia de você vou captar a fórmula matemática do mundo, este foi, vamos dizer, o projeto último do Mário, tá certo? Que também é a última coisa que eu desejaria fazer na vida. E vou explicar por quê no final. Né? Isso eu tenho razões seríssimas para rejeitar este projeto, cuja grandeza e cuja utilidade, é claro que eu reconheço. Vamos lá. Graziela pergunta: gostaria de saber a sua opinião, professor, sobre o conceito positivista que o Mário tem sobre a dialética hegeliana. Se positivista, ela quer dizer positivo, né? Bom, não resta a menor dúvida de que a dialética hegeliana, alguma coisa real ela explica. Ela tem um certo poder de preensão sobre a realidade. O grande problema com ela é ele acreditar realmente que a essência das coisas é aquilo em que elas se transformam no tempo. O que só é verdadeiro com relação a processos que são temporalmente limitados. Por exemplo, se eu te dou uma semente de maçã, eu digo, bom, só vou entender o que é essa semente quando aparecer a maçã no final. Por quê? Porque a duração do crescimento da macieira é limitada, ela tem um fim. Mas quando você aplica isso à história, que você não sabe quando vai terminar nem como vai terminar, bom, isso só se aplica analogicamente ou simbolicamente. Para dizer, ah, a essência é aquilo que ela se transformou. Mas bom, mas quando ela se transformou numa coisa, logo se transforma em outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e não termina mais. Também não quer dizer, nada tem essência. Esse é o grande problema do Hegel, que você querer fechar as coisas na ideia de um término. E este é, de fato, o grande problema da filosofia de Hegel, que ele foi obrigado a dizer que a filosofia terminava com ele, e, na verdade, o processo histórico terminava com ele. O que o Erich Wegener chama de... Mas isso não é filosofia, isso é operação de bruxaria. Né? Quer dizer, eu sou a culminação, né, da história. Né? Mas é um pouco... É loucura gnóstica, presunção gnóstica, a qual o Mário Ferreira não escapa totalmente. Né? Nós vamos ver depois. Gabriel Alves pergunta, é possível que da interação entre as filosofias de Mário e São Tomás haja uma nova síntese criativa? Não, o Mário já é essa síntese criativa. Quer dizer, ele absorveu São Tomás profundamente. Não só São Tomás, mas a escolástica inteira. E ele já criou esta síntese, né? O que eu acho que é possível é ir além da filosofia do Mário. Toda a filosofia se destina a que alguém vá além dela. Isso é uma coisa óbvia. É verdade, é filho do tempo de São Tomás. Quer dizer, se o sujeito faz uma filosofia e diz, bom, isso aqui é o final da filosofia, ninguém passará além disso. Isso é mentira. Mas eu não nego que haja um pouco disso no Mário. Não, aqui fechamos a conclusão, ninguém... Digo, bom, o que você disse é inteiramente certo, mas há mais coisa entre o céu e a terra do que você imaginou. Bom, acho que vamos parar por aqui, né? Hoje já deu, né? Então fica a próxima pergunta para a próxima aula. Tá bom? Então amanhã, no mesmo horário, com a advertência de que pode haver uma interrupção se o sujeito vier instalar o ar-condicionado. Avisa os alunos para enviar as perguntas por e-mail, perguntas@seminario.com.br. Ah, então perguntas que sejam enviadas para o e-mail, perguntas@seminariodefilosofia.org, né? Tá bom? perguntas@seminariodefilosofia.org. Novamente, obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, sobretudo obrigado àqueles que vieram pessoalmente. Essa vez foi mais difícil vir, nós temos muito menos gente aqui, e é normal, porque a coisa foi anunciada um pouco em cima da hora, e a situação econômica no Brasil não está fácil. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, até amanhã.